o que elas têm é o seguinte: tem que ter um logos analogante, ou tantos quantos logos analogantes forem necessários, para que as coisas tenham semelhança. Elas têm semelhança, portanto, em alguma coisa que as analoga. E o logos analogante, de qualquer forma, tem que nos levar a um logos que seja o mesmo para ambas as coisas, porque, do contrário, jamais essas coisas se poderiam ser tomadas como formando uma realidade. Então, neste caso, elas estariam abissalmente separadas e haveria rupturas no ser. Isso nós demonstramos na ontologia. Daí porque, mais uma vez, se comprova a grande validez que existe no pensamento pitagórico e no pensamento platônico. Nós sabemos que Aristóteles teve uma grande preocupação em desenvolver o seu pensamento no campo da analogia. Nós sabemos que toda ontologia aristotélica é uma ontologia que afirma a analogia do ser. E se nós partirmos da analogia apenas como semelhança, em alguma coisa são parecidas, nós teríamos que nos basearmos então que essa parecência seria dada por nós. Nós é que notamos que as coisas têm parecência. Ou então, esta parecência tem que se dar realmente nas coisas. Ora, se a parecência tem que se dar realmente nas coisas, há nas coisas alguma coisa que, em que elas se encontram. Então tem que ser uma razão. E uma razão, um logos, que ambas participem deste mesmo logos. Em algum aspecto, elas têm que participar identicamente. Isto é, a participação deve ser a mesma, idêntica. Porque, do contrário, haveria um abismo traçado entre os seres. Porque cada ser teria, então, alguma coisa que o separaria completamente de outro e teria que ser numa ruptura do ser. E nós vamos ver que a única separação que se dá de modo absoluto no ser é a separação da singularidade. Isto é o que se demonstrará mais adiante a matéria. E é da singularidade histórica. Mas a singularidade histórica não cria um abismo no ser, porque ela surge de uma determinação que se dá no ser, sem ser uma ruptura no ser. Porque, se nós, por exemplo, pensássemos o fato de Pedro ser uma singularidade histórica e João ser uma singularidade histórica, os dois, como singularidade, são absolutamente introcáveis. Não se poderia dar nenhuma troca entre os dois, no entanto, os dois se unificam na identidade formal específica de seres humanos. Então, nós vamos resolver o problema da singularidade sem necessidade de fazer rupturas no ser. Nós vamos, então, chegar ao idêntico perfeito, que é o ser consigo mesmo, ante si mesmo, sem necessidade de romper as suas ligações com os outros. E, neste caso, sem necessidade de tornar a divindade absolutamente impermeável para nós. Como analogia levada aos seus extremos, seguindo a linha aristotélica, terá fatalmente que cair nesta aporia. Então, entre o infinito e o finito, a distância seria tão grande que eles jamais poderiam se entender. Então, toda religião cairia. Porque a religião tem necessariamente que afirmar a possibilidade de um retorno do finito ao infinito. Porque essa é a verdadeira via religiosa. E se nós nos colocássemos num pensamento deste, nós faríamos uma ruptura no ser de tal modo que jamais esse retorno seria possível. Então, neste caso, toda religião só poderia, quando muito, ser uma reverência ao Ser Supremo, mas nunca uma via de reencontro. Para sempre, para todo sempre, nós estaríamos completa e absolutamente separados do Ser Supremo. Ora, isto não é o que promete o cristianismo como religião. O cristianismo caracteriza-se precisamente por esse reencontro. A religião é uma processão de retorno. Ela é toda a atividade do homem, através das coisas e através dos seus atos, buscando retornar ao primeiro princípio de todas as coisas. Este é o sentido de religar este ser com o Ser Supremo. E a concepção analogista, levada na linha aristotélica, mais cedo ou mais tarde, tem que se colocar na aporia da ruptura do ser, que nós vimos na filosofia concreta é absurda. Enquanto que a posição platônica, pitagórico-platônica do logos analogante, vai afirmar a presença de identificações não próximas, mas remotíssimas, sem cair no panteísmo. Porque o receio de todos os que se colocam na posição analogista é o temor à univocidade, de chegar a um ponto de univocação, cuja univocação, diz eles, levará fatalmente ao panteísmo. Nós veremos mais adiante como, trabalhando com essas ideias, Dan Scott conseguiu, de uma maneira brilhante, evitar o panteísmo, sem necessitar de lançar mão da outra poria, que é de ruptura do ser. Prossigamos. É preciso distinguir a identidade real da identidade de razão, que é a que expressa a identicidade segundo a noeticidade, isto é, segundo a nossa logicidade. A nossa logicidade cria identidades de razão e depois nós, por um defeito nosso, vamos transformá-las em real, como se realmente elas se dessem. A mente humana abstrai noeticamente o que é dado contractamente na realidade. É o caso do meon. A potência passiva infinita está contida, não como um outro ser, mas está contido no ser da potência infinita ativa. Nossa mente é que noeticamente desdobra o que está dado contractamente na realidade. O ser idêntico na realidade não exclui um ser distinto com distinção modal ou de razão. Porque o ser que afirma-se a si mesmo, na realidade, ele é idêntico. Mas ele não exclui que nós possamos distinguir modalidades dele e possamos distinguir, pela razão, aspectos que são distintos. Porque a negação só se oporá à afirmação quando verse sobre o idêntico enquanto tal. Nós afirmarmos uma distinção, nós não estamos negando a identidade. Nós só estaríamos negando a identidade se nós, ao afirmarmos uma distinção, estivéssemos dizendo: isto que nós distinguimos está provando que não há identidade na coisa. Não. O que nós distinguimos, se nós distinguimos em Deus a onipotência da onisapiência, nós não estamos dizendo que por isso ele não é idêntico. Não, porque a onipotência implica necessariamente a onisapiência. Que onipotência poderia ser onipotente se ela simultaneamente não for onisapiente? O que se identifica segundo a razão pode não identificar-se segundo modo. Nós podemos identificar uma coisa segundo a razão que não está identificada segundo modo. Outras coisas não se identificam nem segundo a realidade, nem segundo o modo, mas apenas segundo a razão. Quer dizer, então, que as distinções criadas por nós não são necessariamente reais, mas podem ser reais porque as coisas permitem que nós distingamos, sem que essa distinção seja a negação da identidade. Este é o ponto importantíssimo. A afirmação da distinção nem sempre é a negação da identidade. É a negação da identidade sobre o aspecto que nós distinguimos, mas não sobre outro. Não se está negando. Se eu distingo em Pedro a animalidade dele, os aspectos animais, os aspectos vegetativos, eu não estou, por isso, negando a identidade de Pedro. Este ponto é importantíssimo, porque neste ponto muitos cometeram gravíssimos erros. Muitos julgaram que porque pode se distinguir, então a coisa não é idêntica. A razão humana estabelece distinções meramente noéticas entre coisas que na realidade são idênticas, como também é capaz de unir noeticamente num conceito coisas que na realidade são diversas, pertencentes a gêneros distintos. Como se pode concluir pela unidade do universal, como nós vamos ver mais adiante, quando estudemos as unidades. A identidade supõe negação de diversidade. A identidade de razão só é a máxima identidade quando no conceber negue toda distinção na realidade. Aí sim. Mas quando a identidade de razão versa apenas sobre um aspecto na coisa, sem pretender a identidade absoluta, mas apenas a semelhança ou a conveniência, esta não exclui uma identidade absoluta na realidade. Esta identidade não é, portanto, a máxima identidade. O tempo já passou da nossa aula e nós teríamos ainda muito o que dizer. Mas, como chegamos a um determinado ponto em que a matéria exige uma certa unidade, nós somos obrigados a parar hoje aqui no exame da distinção para prosseguirmos na próxima vez, porque já poderemos abordar a maneira de ver. É contrária e até contraditória à posição de São Tomás. Não é verdade, não é. Não é contrária nem é contraditória. A posição de Scott é mais precisiva. Ela não é absolutamente impossível de conciliar-se com a concepção sobre a distinção que São Tomás faz. E como naturalmente a matéria exige certas demonstrações, e também nós não iremos fazer muito, muito exaustivas, porque também isto é matéria que já, digamos, de temática filosófica do que propriamente de cursos, nós, entretanto, vamos procurar sintetizar de modo a tornar claro o que afirmamos e também justificar a nossa posição, com alguns argumentos suficientes para dar uma certa politicidade à nossa tese. Uma certa politicidade, não, porque aqui também não vamos admitir grau, não, para dar politicidade mesmo. Embora pudéssemos, como poderemos fazer oportunamente, uma demonstração muito mais rigorosa e muito mais demorada. Mas apenas queremos chamar a atenção agora para estes pontos em torno da identidade. Pontos importantes. Não devemos nunca esquecer que temos que distinguir dois tipos de distinção, que é aquela que a nossa razão é capaz de fazer e aquela que corresponde à realidade. As nossas distinções de razão podem ter uma correspondência na realidade e podem não ter. Mas essa correspondência pode ser escalar. E é essa escalaridade que vai nos permitir que nós possamos distinguir no Ser Supremo a sua onipotência da sua onisapiência, sem que isso implique uma negação de identidade. Quer dizer, a afirmação de uma distinção nem sempre é necessariamente uma negação de identidade. Este adágio é necessário que permaneça, porque é um adágio matético importante e evita aquelas comuns confusões que se costumam fazer nesta matéria. isto evita que se pense que quando nós afirmamos a realidade de um aspecto distinto, que esse aspecto distinto tenha que se separar como res et res, e que, portanto, a mesma substância deixe de ser a mesma, porque afirmamos a presença de dois aspectos que não são, um não é o outro. Assim, por exemplo, seria o caso de, enquanto eu afirmo Pedro como um ser inteligente, e afirmo Pedro como um ser animal, eu perfeitamente distingo, nos dois com fundamento em ré, esses dois aspectos, mas não implica necessariamente que Pedro, na sua identidade, não seja simultaneamente o seu composto, não seja a sua tectônica, com a sua estrutura elétrica e com a sua estrutura idética. Isto é Pedro, então, na sua totalidade. Não como um todo, como um amontoado, como um agregado, mas como uma unidade de simplicidade, pelo menos relativamente simples. Bem, como o tempo esgotou-se, eu estou pronto a responder às perguntas que os senhores desejarem fazer sobre a matéria dada nesta aula. E também, se quiserem, algum outro ponto da matéria das aulas anteriores, ainda dispomos de alguns minutos e eu estarei pronto a atender aos pedidos dos senhores.